densificação. ZYE 962, 5.955 kHz, 49 metros. ZYE 963, 9.685 kHz, 31 metros. Estações de ondas curtas da Rádio Gazeta. Estúdios, Avenida Paulista 904 da Fundação Cássia Líbero, São Paulo, Brasil. ZYK690, Rádio Gazeta, ondas médias 890 kHz, São Paulo, capital, está transmitindo o programa José de Paiva Neto, edição diária da revista LBV. E como proclama a Legião da Boa Vontade, saibamos viver a unidade na diversidade, para vencer a adversidade. Odiar não é democrático. Deus ampare o Brasil. Amigo e irmão ouvinte, ligue para a produção do programa José de Paiva Neto ou escreva para a LBV e nos informe como você está sintonizando esta emissora. Rádio Gazeta, fone 252-6561-DDD011. Legião da Boa Vontade em São Paulo, Avenida Rude, 938, Bom Retiro, 701-34. Fone 2202-599-DDD011.